Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bem, então iniciamos o programa Momentos Espirituais. Hoje discutiremos na primeira parte do programa o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Buscai e Achareis. E na segunda parte daremos continuidade ao terceiro capítulo da segunda parte da obra Paulo e Estevão, capítulo cujo título é Lutas e Humilhações. Bem, então nós vamos encontrar lá no capítulo 25 a seguinte passagem que se encontra no capítulo 7 do Evangelista Mateus, capítulo 7, versículo 7 em diante. Então lá no capítulo 7, o mestre faz a seguinte recomendação: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedem. Muito bem. Aí, nessa parte aí das anotações do evangelista Mateus, o Kardec tirou o buscai e encontrareis, ou buscai e achareis. E o buscai e achareis, nós... eu não sei se vocês... Eu procurei, mas eu não procurei assim com muito afinco. Mas não sei se vocês encontraram, se realmente tem no Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará. Porque no comentário do Kardec, o Kardec diz que esse pensamento, ajuda-te e o céu te ajudará, é um pensamento que equivale ao buscai e achareis. Então, seria um pensamento assim, da sabedoria popular. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então ele até comenta assim, ó: do ponto de vista terreno, o ensinamento buscai e achareis é semelhante a este: ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, como consequência, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Vocês encontraram essa parte, ajuda-te e o céu te ajudará, no Evangelho, nos Evangelhos? Ajuda-te e o céu te ajudará, ou buscai e achareis? Buscai e achareis é esse do capítulo 7, versículo 7. Agora, ajuda-te e o céu te ajudará, pelo que eu estou entendendo da explicação do Kardec, Fábio e amigos, é assim, é um ditado popular, né, que equivale ao buscai e achareis. Entendeu? Sim. Eu só achei buscai e achareis mesmo. É, exatamente. É, eu acho que não tem no Evangelho, não, essa frase dita por Jesus. Eu também acho que não, viu, Mauro? Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto. Mas é uma explicação cheia de sabedoria, não resta dúvida, né? Eu acho que é um ditado popular, como Kardec diz, né? Eu acredito que sim. É uma conclusão. De qualquer maneira, esse ensinamento, ele reflete tanto o buscai e achareis, e semelhante a ele, o ajuda-te, o céu te ajudará, ele reflete que nós temos compromissos individuais e coletivos. E esses compromissos individuais e coletivos devem nos nortear para que nós sejamos capazes de fazer com que o nosso esforço, com que através do nosso esforço, nós consigamos atingir os nossos objetivos. Então, se nós nos esforçamos para... A gente às vezes até passa fome, né? Para economizar dinheiro, para comprar um carro zero quilômetro, ou para comprar uma casa, enfim, a gente faz um esforço danado para as coisas materiais, para adquirir os bens materiais. E nem sempre fazemos o mesmo esforço para adquirir os bens espirituais. Então, o aluno lá no vestibular, não são os bons espíritos que vão dar a resposta para ele lá na hora de fazer a prova. Mas, se ele tiver sintonizado, se ele se esforçou para estudar, para adquirir o conteúdo da matéria, para aprender realmente, né? Não através de decoreba, né? Se ele se esforçar para aprender e para acumular o conteúdo da matéria, lá na hora da prova, se ele tiver em sintonia com os benfeitores espirituais, os benfeitores, por sua vez, vão fazer com que ele não tenha aqueles escapes, aquilo que a gente chama de branco, né? Que você sabe a matéria, aí você lê a questão e fala, meu Deus, e agora? Eu não sei o que é isso aqui, né? Então, se você tiver em sintonia com os benfeitores espirituais, os benfeitores ajudarão nesse sentido. Mas não são os benfeitores que vão fazer a prova, né? Embora nós saibamos de casos, de pessoas, só que não é a regra, né? São casos de exceção. De pessoas que fizeram concurso público, eu acho que até já contei uma vez aqui, tem um expositor espírita lá de Salvador, ele se chama Adenauer Novaes. O Adenauer, ele é engenheiro, né, de formação, e ele fez lá o concurso público para ser engenheiro da Caixa Econômica Federal. Aí ele, no dia da prova, havia 5 questões escritas, né? E ele disse que ele só sabia a resposta de uma questão. Aí o que, que ele fez? Ele é médium. Ele evocou em pensamento o espírito de um engenheiro que era autor de um dos livros de engenharia que ele estudava, né? Ele evocou esse espírito e foi uma cola espiritual, né? Vamos dizer assim. E eu estou contando esse caso porque volto a dizer, é um caso de exceção. O que conta é o teu esforço, né? E aí, através dessa evocação, ele conseguiu fazer a prova e foi aprovado. E trabalhou 30 anos na Caixa Econômica Federal como engenheiro. Aí depois, nos últimos anos, que ele estava se aproximando do término desse período, ele se preparou para a área da psicologia, né? E hoje ele só atua como psicólogo, né? Bom, eu só estou contando esses fatos aí para a gente valorizar o esforço, né? Não à toa reconhece-se o verdadeiro espírita, né? Todos sabemos desse pensamento. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz continuamente para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. E nós vamos aprender também, já temos visto lá na trajetória do Paulo de Tarso e do meu ponto de vista, talvez seja a principal lição que ele nos deixou, o Paulo de Tarso, que ele sempre escolhia o caminho mais difícil, né? Nós vamos ver hoje que ele fez lá a trajetória de Damasco a Jerusalém, ele fez a pé. Eu fiquei cansado só de ver só aquilo que o Emmanuel escreve no livro, né? Então, só de imaginar o que o Emmanuel escreve no livro, eu já estava cansado. Você imagina ele, né? E ele sempre escolhia o caminho mais difícil. Diferente de nós, brasileiros, né? Que, sobretudo brasileiros, estou falando de maneira geral, lógico, que temos o mau hábito de escolher, de adotar a lei do menor esforço, né? E quando a gente adota essa lei do menor esforço, muitas vezes em busca de vantagens, em busca de jeitinhos, então muitas vezes a gente não se dá bem. Bem, amigos, então essas eram as minhas considerações e eu gostaria de ouvir o que o Mauro separou aí para nós, Mauro. Fique à vontade aí em suas reflexões. Ok, meus amigos. Então, novamente, é uma alegria estar sempre junto com vocês aqui para a gente aprender junto um pouquinho mais. Então, meu boa tarde, bom dia e boa noite, já que o nosso programa está internacional, né? Então, temos gente aí de todo mundo. Então, um abraço forte a todos. Esse trecho do Evangelho acho muito bacana. Eu sempre gosto de rememorar quando a gente fala alguma coisa do Sermão da Montanha, né? Esse é um trecho do Sermão da Montanha, que eu acho, como tudo que Jesus fala no Sermão da Montanha, é um resumo do que ele quer que nós façamos, né? É como se ele desse uma receita do bolo de nossas atitudes perante Deus para a nossa evolução espiritual. Eu gosto sempre de citar uma frase de um filósofo que escreveu sobre o Sermão da Montanha, que mais à frente eu vou até ler um trechinho, mas ele diz assim, no início do livro, que o Evangelho de Jesus é o coração da Bíblia e que o Sermão da Montanha é a alma do Evangelho. Então, como Gandhi disse, né, se queimassem todos os livros que existiram na humanidade, mas se preservasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, né? Bom, esse filósofo é Humberto Holden, não é isso? Humberto Holden. É muito bacana o livro dele, está em PDF, inclusive, na internet disponível para a gente estudar e aprender um pouquinho sobre o Sermão da Montanha, né? Então, eu vejo o seguinte, que nesses versículos de Mateus, o objetivo é que a gente se esclareça, ou seja, o que a gente deve fazer para ter a retribuição de Deus, a retribuição das forças divinas, né? É interessante notar que Jesus ele fala o seguinte, buscai, batei, ele sempre usa o verbo no imperativo, né? Como ele está dizendo, você tem que fazer isso para chegar ao reino de Deus. Ele não fala assim, seria bom que você fizesse isso. Ele fala, faça isso, né? Então, é interessante esse trecho que ele usa sempre o imperativo. Nós, como seres humanos imperfeitos, como você já até falou no início, Marcelo, a gente tem sempre a tendência, né, de que alguém faça as coisas para a gente. E a gente, isso é uma característica da nossa imperfeição, né? Que é muito mais fácil que alguém faça alguma coisa para a gente do que a gente faça essas coisas, né? Então, o que ele acaba dizendo, quando ele fala batei, buscai, ele está dizendo que nós temos que ter a ação, né? A ação é nossa, nós não podemos esperar que ninguém faça pela gente. A nossa evolução depende única e exclusivamente da gente. Nós podemos ter ajuda, é evidente, né? Todos ajudam, aliás, todos devem ajudar uns aos outros, né? O próprio Jesus já falava isso, né? Então, mas quem tem que fazer somos nós. Aí eu recorro a um trecho, eu vou ler para vocês aqui, do Humberto Roden. Mas antes disso, eu assisti uma palestra sobre esse tema, né? E o palestrante dizia assim, que esse capítulo específico do Evangelho refere-se à solicitude da providência divina. Então, eu fiquei um pouco em dúvida, o que ele quer dizer com a solicitude da providência divina, né? Aí a gente vai lá no Aurélio, né, que é o pai dos burros, para a gente se esclarecer um pouquinho mais. E aí o Aurélio diz o seguinte, solicitude um pouco diferente do que eu pensava, e acredito que muita gente pensa assim, solicitude quer dizer afã ou empenho em se conseguir um objetivo. Interessante, né? Eu quando falava a palavra solicitude, eu achava outra coisa. Mas ela quer dizer o empenho em nós conseguirmos algum objetivo. Olha o esforço aí de novo. É o esforço, né? Então eu vou ler para vocês aqui o trechinho que eu peguei do Humberto Roden, especificamente sobre esses versículos de Mateus. Ele diz o seguinte, entre aspas, né? É necessário que o homem peça, procure, bata, mas nada disso é suficiente. O pedir, procurar, bater, não é a causa daquilo que ele recebe, que ele acha ou que as portas vão se abrir para eles. Mas tudo isso é uma condição indispensável, fator preliminar para que a graça de Deus possa entrar em movimento. A abertura de uma janela não causa a luz que vai iluminar a sala. A adubação de uma planta não causa o seu crescimento, nem o florescimento e nem a frutificação. Mas esses atos são necessários como condições preliminares para que a causa possa atuar e produzir de si mesmo seus efeitos. Para que o sol possa iluminar a sala, para que a vida cósmica refletida na planta possa expandir-se, nenhum abrir de janela pode causar a luz solar, nenhum adubar de planta pode criar a vida. A causa é sempre um fator interno, ao passo que a condição é apenas um auxílio externo. Às vezes parece um pouco complexo, mas se a gente refletir um pouquinho sobre isso, a gente vai ver o quão profundo essas palavras, né? Então, não basta simplesmente a gente pedir, não basta simplesmente a gente bater. A gente tem que ter ação para que o plano superior produza os efeitos que a gente quer que sejam produzidos, né? Uma outra reflexão interessante que eu queria fazer, será que a gente sabe o que pedir para Deus? Isso é uma coisa bastante, parece simples, mas é muito profunda. O que nós pedimos para Deus? Por isso que a gente tem a tendência de aguardar sempre, né, pela nossa interioridade, que uma força divina se mobilize para efetivar as nossas conquistas, as nossas necessidades. Agora, acontece que nem sempre as rogatórias humanas estão ligadas a ensinamentos que transcendem a vida terrena, né, para um plano superior. Normalmente a gente é muito imediatista nas nossas rogativas, né? E as nossas petições muitas vezes são relativas a coisas materiais, a necessidades que são circunscritas à nossa vida, ao nosso dia a dia, né? Então, fazendo um resumo aí do que eu entendo, que é necessário um complemento ao procurar e ao bater. É necessário que a gente se mexa, né? É necessário que a gente trabalhe persistentemente para que a gente consiga o objetivo que a gente quer na vida, né? Então, quando eu falo que para a gente vencer essas inferioridades morais, é necessário muito trabalho, né? Quando a gente fala de trabalho, não é simplesmente a gente pegar a enxada e arar o campo, ou pegar uma caneta e escrever algum texto, né? Jesus, quando fala no trabalho, ele fala no trabalho num sentido mais amplo, né? Naquele trabalho que a gente deve fazer para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. E Kardec, inclusive, nas suas observações que ele faz nesse trecho do Evangelho, né? Ele diz que nós temos que pedir a luz para clarear o nosso caminho. E a gente pedindo a luz para clarear o nosso caminho, para clarear as nossas ideias, elas nos serão fornecidas. E a gente pedindo força para resistir ao mal, a gente terá essa força. Porque os bons espíritos estão sempre a trabalho do Mestre Jesus e o objetivo é nos ajudar para que a gente consiga chegar a um plano que Deus tem para todos nós, né? A gente nunca pode se esquecer também que quando a gente veio para esse plano terrestre, quando a gente estava no plano espiritual, a gente se comprometeu a uma série de coisas para a nossa evolução espiritual, né? Só que quando a gente chega aqui, a gente acaba esquecendo de tudo isso e procura as coisas mais fáceis, né? Então, esse texto nos faz relembrar sobre isso, né? Que nós temos que trabalhar, que nós temos que lutar para superar os nossos erros passados. E não basta apenas a gente pedir, né? O pedir é importante, mas a gente tem que ter ação. Jesus mostra para a gente que os recursos divinos estão à nossa disposição. Mas é necessário que a gente faça alguma coisa para que esses recursos divinos venham em nossa direção, né? É tudo aquilo que a doutrina nos mostra, né? Que é amor ao próximo, que é caridade. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer, além do trabalho material que a gente tem que ter para o nosso sustento, para o nosso dia a dia. A gente tem que trabalhar para o nosso espírito, trabalhar para a nossa evolução, para a gente conseguir subir aquela escadinha para chegar no reino de Deus, né? Então, só para finalizar, eu pego aqui uma frase de Emmanuel, e Emmanuel diz o seguinte: as circunstâncias da vida são sempre favores de Deus para com suas criaturas. Então nós devemos, com as nossas ações, com o nosso trabalho, com a nossa persistência, com nossa caridade, com nosso amor ao próximo, a gente deve criar circunstâncias que sejam favoráveis para que o poder divino nos auxilie. E na verdade são os nossos amigos espirituais que estão aí para nos ajudar, né? Mas se a gente não pratica boas ações, se a gente não trabalha para o nosso crescimento espiritual, simplesmente eles se afastam da gente, porque nós mesmos criamos um campo de força que impede que eles nos ajudem. Então é nesse contexto que eu entendo aí o pedir e buscar. Tá ok, gente? Maravilha, Mauro. Obrigado, querido. Ô, Gimar, o nosso querido Richard Simonetti, ele fala que uma das características lamentáveis do ser humano e fruto da sua imaturidade é a tendência à acomodação. Então, eu gostaria que você expusesse as suas reflexões para nós, né? Tendo isso em mente também. Fique à vontade, querido. Boa tarde a todos. Prazer estar de volta aqui com todos. Realmente é uma emoção estar de volta aí. E eu acho que nessa passagem de Mateus, em sintonia aí com o que o Marcelo falou, tem duas ações que a gente tem que ressaltar, né? A primeira está ligada ao ato de pedir. Para que o nosso pedido chegue até Deus, a gente também tem que ter um jeito da gente pedir, né? Nós devemos pedir com humildade, com fé, com resignação, né? Porque se nós formos arrogantes, exigindo alguma coisa do Pai, ou mesmo desafiando Ele, ou sem fé, ou sem confiança, esse nosso pedido não vai chegar em lugar nenhum. Então, nós também temos um jeito de pedir, né? E a segunda ação, né, que eu gostaria de ressaltar, que está ligada ao ato de buscar. Jesus queria dizer sobre a necessidade do nosso esforço quando necessitamos de alguma coisa. Ou seja, Deus, Ele está sempre pronto para nos ajudar, mas que nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos empenhar para atingir esses objetivos desejados. Jesus está sempre de braços abertos, né, para nos ajudar. E foi Ele que nos disse, né, vinde a mim todos vós que encontrais aflitos, que eu aliviarei vosso fardo. Mas para que Ele nos ajude, nós temos que estender nossas mãos. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque Jesus disse que aliviaria o nosso fardo, mas Ele não disse que carregaria o fardo por nós. E a ajuda não cai do céu de mãos beijadas, né? Nós temos que colaborar, fazer por merecer, né? Então, por exemplo, nós estamos lá procurando um emprego, estamos necessitados, fazemos as nossas orações, mas se a gente ficar em casa parado, o emprego não vai bater na porta, né? Então, precisa da nossa movimentação. Mas alguém pode se questionar, se para que eu consiga atingir algum objetivo, a lição nos ensina que precisamos trabalhar. Será mesmo necessário se dirigir a Deus pedindo ajuda naquilo que nós precisamos? A resposta para essa questão é muito simples. Embora Deus saiba exatamente das nossas necessidades, dos nossos desejos, a nossa ligação com Ele é necessária para que nós possamos agir com mais confiança, com mais equilíbrio, e dessa forma garantir o sucesso nos nossos propósitos. O pedido a Deus, através da prece, por exemplo, favorece a interferência positiva dos nossos mentores, dos espíritos amigos, e não deixa de ser um ato de reverência e humildade sempre agradável a Deus. E o que se torna necessário em qualquer atividade nossa, né? Como é bom quando a gente faz alguma coisa amparado pelo Pai, né? E quando nós... O Mauro falou, será que a gente pode pedir qualquer coisa, né? Quando nós dirigimos a Deus, nós pedimos qualquer coisa que Ele vai dar pra gente? Podemos... qualquer coisa que a gente se dirige ao Pai, Ele vai nos atender? Claro que não, né? Pois nem sempre sabemos o que nós estamos pedindo. Nem sempre pedimos aquilo que realmente é melhor para nós. Deus, na sua vontade, Ele pode atender ou não os nossos pedidos, dentro do nosso merecimento e dentro das nossas necessidades. Nós podemos, nesse aspecto, fazer uma comparação muito simples, né? Quantas vezes nós negamos aos nossos filhos as coisas que eles nos pedem, porque nós sabemos que não é bom para eles? É o pai que não deixa o filho ir numa festa para voltar tarde, é o pai que não deixa o filho brincando o dia todo, que quer que ele faça suas lições. Então é assim, né? O pai, ele nos dá aquilo que nós precisamos. E o pai age assim conosco, porque nós somos como crianças, né? Muitas vezes não sabemos o que nós estamos pedindo. E se não for bom para nós, Deus certamente não irá nos atender. E quando Jesus disse buscai e achareis, né, que já falamos aqui que é semelhante ao ajuda-te que o céu te ajudará, ele está se referindo à lei do trabalho e da lei do progresso. Pois o progresso vem como resultado do trabalho. E isso é fácil da gente ver pela própria história da humanidade, né? Nós fomos crescendo, progredindo através do trabalho, né? A gente saiu da época dos homens das cavernas, onde nós usávamos a nossa inteligência para procurar alimentos, para se preservar do mau tempo, das tempestades, para se defender dos inimigos naturais. E hoje em dia não, né? Hoje nós já estamos usando a nossa inteligência para trazendo tecnologia, trazendo coisas inovadoras, né? Então nós fomos construindo aí, nós saímos do homem selvagem e estamos hoje como um homem civilizado, né? Mas esse progresso, ele é feito de forma individual. Ou seja, cada um de nós cresce com seu esforço próprio. Não adianta nada a gente ficar perto de alguém que estuda, que a gente não aprende, né? A gente tem que aprender por nós mesmos. Temos que nos esforçar, estudar. E a humanidade poderia se desenvolver, ela não poderia se desenvolver da forma como ela se desenvolve se não houvesse o processo da reencarnação, onde o espírito traz conhecimentos acumulados de outras encarnações, né? Então, acho que é importante a gente trazer aí que dentro desse processo evolutivo, o papel da reencarnação é importantíssimo aí no crescimento e na evolução do nosso espírito. E outra coisa que eu queria tocar também é que Deus, né, na sua perfeição absoluta, ele não liberou o homem do trabalho, né? Ele do trabalho físico. Tanto é que aquele que não se movimenta, por exemplo, não trabalha fisicamente, seus órgãos se atrofiam. Aquele que não usa a sua inteligência, ela também não se desenvolve. Então, assim, o trabalho é uma necessidade premente do espírito. E por isso que Deus fez do trabalho uma necessidade. Quando ele fala, busca e acharás, trabalha e produzirás, dessa forma você será filho das suas obras e será recompensado de acordo com o que você tiver feito. Então, gente, seriam as minhas contribuições aqui para o tema de hoje. E eu vou passar a bola aí para os nossos amigos aí poderem fazer as suas considerações. Obrigado aí, viu, gente? Muito bom, Gilmar. Obrigado, querido. Ô, Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido. O que você separou aí para nós a respeito do tema? Olá, amigos. Obrigado pela oportunidade que Jesus aí e a sua paz continue a nos envolver. Busquem e vocês encontrarão, né? Não podia ter dado melhor dica. Jesus, né? É o cara, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Acho que não existe um conselho melhor do que você buscar, né? E muitas pessoas nesse momento culpam as outras, né? Culpam as outras pessoas, os outros partidos, muitas vezes os políticos, a situação econômica. E tem aquela frase que diz que nós devemos ser a mudança que nós queremos ver no mundo, né? Eu não sei de quem é essa frase, mas acho muito pertinente. Batalhei muito na minha vida em busca dela e tenho certeza que ela está dando certo, que ela está acontecendo na minha vida o tempo todo. Gandhi. Gandhi? É, obrigado. É, assim, quando nós pensamos, né, chegamos à conclusão de que o seguinte, o que nós podemos buscar, né? O que nós temos que pedir, aonde que nós temos que bater, né? Será que é uma formação? Será que é para a gente adquirir uma profissão melhor, ou melhor qualidade de vida, coisas materiais, coisas que vão trazer benefício para a nossa sociedade? O que devemos pedir, né? Geralmente, aquilo que a gente pede na nossa condição de emancipação espiritual são questões que vão trazer ou êxito ou uma melhoria para a nossa vida, né? Mas a gente começa a ver que, muitas vezes, como os amigos já disseram, essa busca, ela, que nem no Google, né? O Google fala assim, ah, essa busca não encontrou nada. Então, existe uma forma certa de a gente procurar, né? Será que não funciona, né? Será que o céu não vai ajudar? É, mas nós voltamos à máxima de que quem falou isso daí foi Jesus. Jesus é o governador planetário. Com certeza, quando Jesus deixou essa máxima de buscar e achará, na verdade, ele devia estar se referindo a alguma lei divina. Porque quando você cai, você percebe que a lei da gravidade está atuando sobre você. Mas você não precisou pedir para ninguém, ela simplesmente existe. Da mesma forma que a eletricidade. Quando você liga um interruptor, a eletricidade está ali, você não precisa pedir para ninguém. Então, eu acredito que Jesus, quando deixou essa máxima, na verdade ele estava querendo dizer nas entrelinhas que existe uma lei divina que Deus criou pela sua misericórdia que vai trazer aquilo que nós estamos buscando, né? E se nós muitas vezes não obtivemos, é porque não era para ser ou porque nós não pedimos direito. Então eu trouxe uma reflexão aqui, baseado um pouquinho naquilo que eu faço, naquilo que eu busco, e baseado também num livro que eu li, que no final eu vou dar o título dele. Dentro desse objetivo, eu coloquei assim, separei, né, entre postura inicial, quando a gente vai pedir alguma coisa, quando a gente vai bater, né, eu separei. Postura inicial, qual deve ser a nossa atitude, como nós devemos encarar quando alguma coisa não sai bem, né, e o que a doutrina espírita nos ensina, como nós devemos interpretar. E, por último, um detalhe assim, ó, nunca esquecer, não devemos esquecer nunca diante dessa postura de buscar, de bater na porta. Então, vamos lá. A postura inicial, né? Como nós temos que ter a nossa postura quando começamos a buscar? Primeiro, de nada adianta vencer se não nos melhorarmos. Então, assim, por mais que a gente vai buscar e por mais que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, não adianta nada se a gente não conseguir se melhorar. Um segundo ponto é assim, quando a gente buscar, quando a gente lutar muito, quando a gente procurar muito, ter cuidado com as ilusões do materialismo, né? Todos nós sabemos que o materialismo deve funcionar como um instrumento e não como nosso senhor, né? Nós temos que dominar a matéria e não deixar que ela nos domine. Um outro item dentro da nossa postura inicial fala a respeito das provações do caminho. Quando nós recebemos as provações pelas nossas buscas, nós temos que nos lembrar que as provações, elas somam experiências. Então, se nós acharmos que estamos perdendo com as provações, devemos também lembrar que as experiências estão sendo acrescentadas. Então, aí também tem um pouco de misericórdia do Pai. E no final dessa postura inicial, o último item que eu colocaria seria o seguinte: Deus sabe o que nós precisamos para ser feliz. Melhor do que a gente, assim como vocês colocaram. O Pai sempre sabe aquilo que é melhor para o filho. Então, esse é o momento de a gente ter paciência. Por quê? Se nós não conseguimos aquilo que estávamos à procura, é porque não era para a gente ser feliz, né? Ele sabe mais do que nós. Agora eu entro no ponto da nossa atitude, né? Vamos, como podemos analisar a nossa atitude durante a nossa busca? Primeiro, que já falaram, é fundamental, humildade. Buscar com humildade. Mas eu acho que acima da humildade ainda tem uma coisa mais importante que muitos de nós nos esquecemos no nosso dia a dia. É espírito para servir. Que foi exatamente o que Jesus veio fazer aqui, né? Jesus, o governador planetário, o espírito mais superior, o mais supremo, o mais iluminado que esteve aqui nesse planeta, veio para quê? Para servir e não para ser servido. Então, é um item muito importante dentro da nossa busca. Em segundo lugar, a gente tem que lembrar o seguinte: na vida, o êxito e melhoria, lembra que eu falei lá no começo que a gente sempre está procurando alguma coisa que vai causar êxito e melhoria, né? Então, nós temos que lembrar que na vida o êxito e a melhoria nascem de comportamento e rumo. Nascem de comportamento e rumo. E rumo e comportamento para o bem e para a felicidade depende do quê? Dos nossos pensamentos. Porque se os nossos pensamentos forem voltados ao mal e à infelicidade, nós jamais vamos atingir o comportamento que queremos e jamais vamos estar no rumo correto. Pensamentos positivos em matéria principalmente de consciência tranquila, né? Você vai trabalhar e quando você volta para casa, qual é o sentimento que você tem? Eu estou com a consciência tranquila. Então, essa consciência tranquila, devemos lembrar que é um suporte indispensável para a edificação de uma vida melhor. Então, só aí nós já estaremos tendo êxito naquilo que a gente quer. Para agora entrar no próximo item, que é a forma de encarar, eu fiz aqui alguns sinônimos que devem funcionar na nossa vida. Logicamente que as palavras não são sinônimos uma das outras, mas se nós pensarmos espiritualmente, nós deveremos encará-las como se fossem realmente sinônimos. Então, primeira, rotina. É uma coisa que nos castiga, né? Rotina. Rotina é conquista de competência. Não nos esqueçamos disso. Para eu ser competente, é preciso ter rotina. Contratempo. Nos irritamos com os contratempos. Contratempo é aviso benéfico. Olha o sinônimo de contratempo. Aviso benéfico. Contrariedades no nosso trabalho, principalmente no cotidiano. O que é isso? Treino de paciência. Crítica. Somos criticados, não gostamos de ser criticados. Quando recebemos críticas, devemos analisar claramente, no momento em que estivermos sossegados, com paciência, e encarar a crítica como um apelo ao nosso próprio burilamento. Se estamos recebendo a crítica, é porque ainda existe espaço para ela. E se existe espaço, nós precisamos nos melhorar. Menosprezo. Muitas vezes vamos buscar uma melhor carreira, uma melhor posição. Queremos ser promovidos e recebemos menosprezo. Menosprezo, pessoal, é teste de amor. Menosprezo é teste de amor. E a tentação? Quando dá aquela vontade de estudar, né? Aquela preguiça e fala assim, ah, depois eu estudo, depois eu faço, depois eu vou, depois eu trabalho, né? Essa é a tentação, né? Então a tentação, o sinônimo dela é o seguinte: curso de persistência. Para vencer a tentação, temos que persistir, senão nós não vamos conseguir. O fracasso. Quando atingimos o fracasso nos nossos pedidos e nas nossas buscas, temos que lembrar que é necessidade de revisão. Se alguma coisa fracassou, é porque não foi bem planejada. Sempre há espaço para a gente planejar novamente. E por último, sacrifício. Para sacrifício, o sinônimo é crescimento espiritual. É aquilo que Jesus nos ensinou. E o que a doutrina espírita nos inspira? Busquem e vocês encontrarão. Ajudem-se e o céu ajudará. É o princípio da lei do trabalho, como disse o nosso amigo Edmar. E o fruto do trabalho é o progresso. Mais uma vez, leis divinas, misericórdia de Deus. Não adianta, não tem jeitinho, não dá para dar o jeitinho. E os pedidos, né? Peçam. Peçam a luz que deve iluminar. Peçam a força para resistir ao mal. Peçam assistência dos bons espíritos, peçam conselhos, mas sempre lembre, o trabalho, a dedicação, o esforço e o pensamento são nossos, eles não vão ajudar nessa parte, isso é o que cabe a nós. Os espíritos, eles apenas auxiliam na nossa meta, no nosso caminho, mas a resistência às tentações, às fraquezas, aos desenganos, tem que ser nosso. A resistência tem que partir do nosso coração. E, enfim, agradecemos a Deus com alegria o privilégio de trabalhar, né? Vamos recordar que servir é o nosso melhor investimento. Se temos um investimento bom a fazer, é procurar servir. O nunca se esqueça, o homem pediu recurso para abrir estradas, a providência deu a dinamite. Algumas facções organizaram a bomba que destruiu a humanidade. O homem pediu veículos para vencer espaços, a providência lhe ofereceu os pensamentos necessários para a construção das máquinas. Aqueles que desrespeitam as leis do trânsito hoje criam processos dolorosos de sofrimento por causa dos princípios da causa e do efeito. O homem pediu medidas contra a dor. A providência e a compaixão divina aliviou os anestésicos, mas alguns dos nossos seres humanos transformaram os medicamentos da paz em tóxicos de deserção e de delinquência. Conclusão: Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar. Porém, as calamidades que se seguem não são responsabilidade de Deus, são nossas. Então, pensemos assim: pense e fará o que pensa. Faça e você será aquilo que faz. Essas reflexões eu encontrei dentro de um livrinho chamado Buscas e Acharás, do nosso Chico, e vários espíritos. Essas mensagens são basicamente de André Luiz e do Emmanuel, mas tem outros espíritos também. Achei muito pertinente com o capítulo de hoje. Mais uma vez, obrigado aí, pessoal. Sensacional, Bruno. Maravilhoso. Ô Fabinho, gostaria de ouvi-lo, querido. Olá, pessoal. Olá para todos, para todos os ouvintes, para todos os seguidores. Eu sempre lembro nesse tema de uma fala da Anete Guimarães, sempre, não tem como. E acho legal trazer para reflexão. Ela fala que quando o filho dela ia para a escola, ela não perguntava para o filho dela o que ele aprendeu hoje, ou o que a professora ensinou hoje. Ela, de propósito, perguntava o que você perguntou para a professora, né? E aí eu fiquei pensando, onde que ela quer chegar com isso, né? Aí ela explica, ela fala assim: na verdade, eu não estou interessado no meu filho sendo um balde e o conhecimento caindo dentro do balde dele. Algumas coisas ficam, outras coisas caem do lado de fora. Eu estou interessado que meu filho seja ele próprio a busca do conhecimento, ele próprio a vontade de crescer, ele próprio a iniciativa de aprender. Eu quero que ele seja maduro para buscar, que ele seja maduro para pesquisar, para perguntar. É nisso que eu quero incentivar o meu filho a fazer. Aí eu falei, pronto, tá aí a resposta então. Né? Porque né, que é da lei que a gente tem que buscar para encontrar? Né? Por que, que a gente tem que pedir para conseguir? Por que, que a gente tem que bater para se abrir e ajudar-se para que sejamos ajudados? Porque Deus, se a Nete Guimarães é assim, né, ela quer que o filho dela se emancipe, que o filho dela progrida, que o filho dela busque, que o filho dela se interesse, que o filho dela interaja. Imagine Deus, então, para conosco. Né? Ele, o que ele mais quer é que nós nos livremos das amarras da ignorância, nos livremos das amarras da preguiça, nos livremos das amarras do comodismo e nos movamos, né? Busquemos a luz, que nós busquemos o progresso. Então parece, né? Parece que a mensagem que Jesus está nos passando aqui é a seguinte, na minha interpretação. Meus queridos irmãos mais novos, o universo funciona sob uma lei de sintonia. Né? Tudo aqui é vibração. E se você, meu amigo, busca amor, seja você então o amor. Né? Seja amor, que o amor vibrará com você e você se alimentará desse amor que vibrará com você. Se você quer receber, meu filho, doe. Doe, você vai receber. Essa é assim que funciona o universo. Se você quer entrar na vibração de receber, comece doando. Né? Se você quer ajudar, se você quer ser ajudado, então responda para o universo ajudando. Entre na vibração de receber ajuda, ajudando. Né? E se você quer abundância, então entre nessa vibração se desprendendo, entregando também para os outros, que você se sintoniza com essa abundância do universo, né? Então eu acho que a mensagem que Jesus está passando para a gente é essa: vibre com o universo, né, da forma que você quer receber a vibração dele, né? Então, doe, ajude, se você precisa de ajuda, se você precisa receber. Eu acho que essa que é a grande mensagem de emancipação que Jesus está nos ensinando. Era isso, Marcelo. Maravilha, Fábio. Obrigado. Uhum. Oi, Adriana. Gostaria de ouvi-la, querida. Boa noite a todos. Aliás, aqui já tá escuro, né? Mas para vocês aí é boa tarde ainda. É realmente muito bom ficar mais para frente, porque você vê o quanto você aprende mais uma vez. Cada reflexão, cada amigo aqui traz um ponto de um pensamento daquilo que foi lido no Evangelho. E é muito bonito porque a gente acaba aprendendo e a respeito do que o Fábio falou agora, né, do filho da Nete, o que eu pensei aqui foi o seguinte, para a gente não desanimar, porque por mais que a gente não tenha tido esse entendimento, vamos falar uns 30, 40 anos para trás, né, ainda dá tempo, né, que a gente comece hoje. porque realmente, como os amigos já falaram aqui, né, nós não vivemos essa vida que não acaba quando a gente desencarnar. As nossas experiências, tudo aquilo que a gente aprende vai junto com a gente para as próximas e vai aumentando essa nossa bagagem, esse nosso entendimento do que realmente pedir, do que buscar e para que a gente esteja pronto para bater, né, a porta. E a reflexão que eu trouxe aqui é curtinha, na verdade eu peguei aqui do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Emmanuel, né, que é da lição 109, que fala os três imperativos, que também foi falado aqui. Então, realmente, ele fala que são imperativos, né? Ele fala pedir, buscai e batei. E aí ele fala aqui nessa lição que realmente esses três imperativos, eles não foram enunciados por Jesus aleatoriamente. É realmente é uma recomendação nessa ordem: pede, buscar e bater. E aí ele fala aqui que no emaranhado das lutas e nos débitos da experiência terrestre é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. Então, é pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, dedicações vazias, preconceitos estéreis e hábitos cristalizados. Então, para a gente se libertar, né? Pedir para que a gente consiga se libertar desse ciclo. E aí, logo em seguida, ele fala que é imprescindível buscar, através do esforço seletivo, que é aquilo que o Bruno falou, né? A gente selecionar os nossos pensamentos, as nossas escolhas. E é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Fala também que a gente tem que localizar a ação digna e santificadora. Ou seja, é um roteiro edificante que fala que é chegado o momento de bater a porta, mas quando a gente for bater na porta, ele fala aqui que sem o martelo do esforço metódico, olha lá o esforço metódico lá, disciplina, disciplina, disciplina, e sem o burril da boa vontade, aí eu fui ver o que era burril, né? É um instrumento usado para fazer a gravação em metal. Então ele fala, sem o martelo do esforço metódico, e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina. Então fala que não bastará rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem um objetivo elevado. Peçamos ao Senhor a nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de convertermos em fiéis instrumentos da divina vontade. Então, que a gente possa se libertar, buscar a espiritualidade sublime e nos colocarmos dentro dela para realmente viver tudo aquilo que a gente aprende aqui. Era isso. Muito bom, Adriana. Essa lição é muito, muito eloquente, né? Ela praticamente ela fala por si só, na obra Pão Nosso. Bem lembrada. Ô Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. Opa, boa tarde, amigos. Muito bom estar com vocês. Boa tarde, os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de novo, né? Novamente, de estar aqui. Bom, Marcelo, eu vou... As minhas reflexões vai um pouco vai em cima dessa palavra, ajuda-te e o céu te ajudará, né? Você vê que o que vem primeiro, ajuda-te, né? Então, se esforce, né? Trabalhe e o céu te ajudará. Então, me lembra uma passagem duas passagens, né, do Chico, pelo menos, né, que ele pergunta, aquela questão da disciplina que o Emmanuel pede para ele, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Então ele teria que trabalhar muito dentro dele, né, interior, a ter disciplina para o trabalho que viria, né? E aí iniciou-se os trabalhos com o Emmanuel. Depois de várias e várias mensagens e psicografias, o que o Emmanuel pede? Pede para que ele rasgue aquilo e jogue fora, porque a partir daquele momento iria começar o trabalho. Então aquilo era apenas um aquecimento. Vai vendo que o que a pessoa tanto que se esforça para ser, para a obra que ele teria que fazer, ou que ele tão bem fez, evidente, né? Então há necessidade de se trabalhar, né? Eu sempre uso essa palavra, contrapartida, né? Você precisa dar algo para receber algo. E Deus não pede muito, só pede o nosso esforço, pede a nossa disciplina, né? Nesse sentido, pede a nossa concentração para com o próximo, né? Outra passagem também, que é interessante, está até no filme do Divaldo, e isso é verídico, né? Que ele foi fazer uma palestra. Puxa, não me lembro se é na Paraíba, enfim. Ele foi convidado a fazer uma palestra e ele já tinha um certo orgulho daquilo que ele fazia, simplesmente ele não se preparou. E lá na hora ele pensou o seguinte: não, me darão ajuda, né? Os espíritos me acudirão. E ele não se preparou. O que aconteceu? Deu um branco, ele não conseguiu falar nada, né? Foi então, em Aracaju, foi quando ele começou a fazer as palestras, né? Logo no início. Muito obrigado, Marcelo. Então, aquilo foi uma lição para ele, né? Peraí, você é médium, você vai trabalhar, você tem um dom, né? Só que esse dom não é de graça, né? Então se prepare. E isso às vezes acontece com cada um de nós no dia a dia, né? Mesmo acho que o espírito que se apresentou para ajudá-lo nesse dia foi Humberto de Campos. Sim, o Humberto de Campos, né? Mas o início dele deu um branco, né? No início, até no filme, ele para, ele não consegue nada. Humberto de Campos vem, né? Ajuda-o e depois dá uma bronca nele, né? Fala, ó, seguinte, isso não vai acontecer mais, enfim. Você se prepare, porque não é assim que vai ser. Eu acho que foi bom. Humberto de Campos socorreu ele, né? Obrigado, Bruno, pela lembrança, realmente. Humberto de Campos o socorreu e depois dá uma lição para ele, né? E muitas vezes isso acontece conosco, quando nós vamos fazer uma palestra também. Ah, não, eu fiz essa palestra lá no ano passado. Não vou nem precisar ler. Ah, é? Tá bom. Aí chega lá... Na preleção, na palestra, lá no centro, deu ruim, né? Às vezes vem alguma inspiração e tal, mas se a gente não se preparar e continuar estudando, vai acontecer isso constantemente, né? Então, a ajuda do alto, do céu, vem, claro. E como bem falou o Edmar, nós temos que saber o que nós precisamos, e normalmente não sabemos, nós pedimos, né? Mas às vezes não é aquilo que é para nós. Então, cuidado também no pedir, né? O pedir com fé, mas pedir realmente o que nos é necessário, né? Ganhar na loteria, fora de questão. Para muitos fazem esse pedido e às vezes até lastimam: poxa, não, Deus nunca atende esse pedido meu, por quê? Porque você não precisa, parte para outra, trabalhe, né? Mas eu queria bastante bater nessa tecla do ajuda-te e o céu te ajudará. E eu não encontrei também, no Marcelo, amigos, nas passagens bíblicas aqui, essa ajuda-te e o céu não te ajuda, ajuda-te e o céu te ajudará. Porém, tem uma passagem em Lucas que eu gostaria de ler, que tem, ela é paralela com essa de Mateus, que é uma parábola. Eu vou ler para vocês, é rapidinho. Parábola do amigo infortúnio, né? E Lucas começa assim, ó. Então ele lhes disse: qual de vós terá um amigo, e se esse for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães? Porque um meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe servir. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me incomodes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, se levantará. Todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrirá a vós. Pois qualquer um que pedir, recebe, quem busca, acha, e quem bate a porta, se abrirá. Lucas coloca isso muito parecido com Mateus, né? Mas é necessário, alguém está batendo a porta, é necessário que você se levante, né, também, e abra, e atenda. Então você também está fazendo a sua parte. Né? É um incômodo? É meia-noite? Não importa. Né? Você tem que dar essa assistência. E este é a contrapartida. É você dando, recebe. Né? Não espere receber para depois dar. Procure dar para depois receber. Acho que essa é a reflexão que eu gostaria de... Qual é essa referência aí, Marcos? É Lucas? É Lucas, capítulo 11, versículo de 5 até o 13. Tem um trechinho ainda, um finalzinho aqui, né, que se assemelha muito a Mateus. É, qual pai dentre vós que o filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra? Ou que lhe pedir... é peixe lhe dará uma serpente? É muito parecida, semelhante a Mateus. Ele conclui com isso, que é a citação de Mateus no final. Mas Lucas cita essa parábola do amigo infortúnio. Capítulo 12, né, que você falou? Capítulo 11. 11? 11, isso, versículo 5 a 13. Ah, tá, achei. Beleza. Lucas, muito bom, então para nossa despedida, em homenagem ao nosso querido Egimar, eu separei uma historinha aqui, que é uma historinha curtinha e que envolve o nosso o tema de hoje. Mestre e discípulo caminham pelos desertos da Arábia. O mestre aproveita cada momento da viagem para ensinar ao discípulo sobre a fé. Confie suas coisas a Deus, dizia, porque ele jamais abandona seus filhos. De noite, ao acamparem, o mestre pediu que o discípulo amarrasse os cavalos numa rocha próxima. O discípulo foi até a rocha, mas se lembrou do que aprendera durante aquela tarde. O mestre deve estar me testando. Na verdade, devo confiar os cavalos a Deus. E deixou os cavalos soltos, não amarrou os cavalos. De manhã, descobriu que os animais haviam fugido. Para surpresa de ninguém, os cavalos fugiram. Revoltado, procurou o mestre. O senhor não entende nada sobre Deus. Ontem aprendi que devia confiar cegamente na providência. Entreguei a ele a guarda dos cavalos e os animais desapareceram. Deus queria cuidar dos cavalos, respondeu o mestre, mas naquele momento ele precisava de suas mãos para amarrá-los e você não as emprestou. Bem, amigos, então encerramos a primeira parte e retornaremos logo após o intervalo da pausa musical. Até já!